povo da periferia há muito tempo está abandonado, né, irmão? Enquanto o povo da classe alta tá enchendo o rabo de dinheiro, o povo daqui tá no veneno, sem emprego, na fome. A única saída que os irmãos encontram aqui na periferia é o mundo do crime. Os irmãos sabem que o crime não compensa, mas é obrigado a viver no crime porque não tem outra saída, né, mano? Então que Deus proteja os irmãos que agora estão na correria, que Deus proteja o povo da periferia. Deus, olhai meu povo da periferia. Ah, Deus, olhai meu povo da periferia. Ah, é tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhai por esses filhos teus, Senhor. Ó Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido da periferia. Periferia. Olhando pro meu povo, vejo a tristeza estampada em cada rosto que perdeu a beleza. A vida é embaçada pra quem tá no veneno. Uma mãe vendo seus filhos com fome, sofrendo. Os mais ricos do mundo só fazem investimento em diversão pra boizinho, pra coisa ruim e armamento. Quanto ao meu povo, investimento é zero. O dia a dia não é fácil, o dia a dia não é belo. Vários moleque na rua sem endereço, drogado, mendigo, gente sofredora, também largado, se arrastando e com vontade de viver. Muita gente dá de frente e finge que não vê. De que adianta vida boa e ter tudo da hora se o povo tá no veneno? Meu Deus, e agora? Eu peço ao Senhor que dê paz e alegria, cuidar de nós, o povo da periferia. Deus, olhar meu povo da periferia. Deus, olhar meu povo da periferia. É tanta gente triste essa cidade, é tanta desigualdade desse outro lado da cidade. Mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhai por esses filhos teus, são teus, Senhor. Ó Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido da periferia. Periferia. O povo é mal cuidado, ignorado, esquecido. Os ricos querem mais é ver meu povo fudido. Exploram nossa vida, roubam nosso dinheiro. Eu vejo o povo no veneno, entrando em desespero. Irmão na ira, sem paz espiritual, se armando, roubando, se arriscando, porque tá precisando, apanhando na vida, passando fome. Que injustiça, e quando roda toma couro todo dia da polícia, que a cada dia o crime vai crescendo. Essa vida deixa o povo revoltado e violento. A pobreza, a miséria, todo dia cresce. Que porra é essa? Meu povo não merece. Um dia quem só fode a gente vai se fuder. Eles obrigam o meu povo a não ter paz pra viver. Que